Fala galera, tá no ar o segundo Podbeat. Seu podcast em 8 bits. Que é tão ruim quanto ganhar meias de Natal. Eu sou o Rodrigo Bloise. Rodrigo Souza. Jordão Ferreira. Felipe Bloise. E temos certeza que hoje é o episódio que o Souza mais gosta, que é o episódio 2. Ameaça fantasma. Não, mentira. Não. É o primeiro. Então tá, esse é o ataque dos clones. Mentira também. Não, nada de Star Wars. No podcast anterior, a gente falou que seríamos sempre eu e o outro Rodrigo e uma terceira pessoa. Só que a gente resolveu mudar as regras do jogo de novo. Nós vamos gravar sempre em quatro, eu, o Rodrigo, o Jordan e o Felipe. Nem sempre, né? Que às vezes pode faltar um, falta outro, mas... Enfim, vida que segue. Alguém sempre pode morrer no meio do caminho também. O objetivo é que... Que frágil. O objetivo é que todo mundo esteja presente, mas se não tiver... Vida que segue. Vida que segue. Pra quem continua. Mas é forte. Já dizia o Magrão. Já dizia o Magrão. E hoje a gente vai falar de Natal e uva passa, que é um tema muito importante. É, uva passa forever, para sempre. Pô, isso aí, o time uva passa aqui. É. Cara, eu gosto de uva passa também, eu gosto de comer até assim, se ela não tiver no arroz, se tiver solto ali, eu como, não tem problema com isso não. Uva passa é amor, gente. Não, cara, amor, cacete. Uva passa, eu gosto de comer... Estilo pipoca, cara. Eu boto no pote. É ótimo. E vou é comendo ótimo. Assim. É igual, é muito bom, cara. É bom, cara. Minha mãe tem que esconder uva passa, porque senão eu como tudo, não sobra nada pra farofa. Eu não gosto muito dela na comida, assim, mas nesse estilo é a melhor parada. Então, pra variar, que eu sou do contra aqui, né? Tu gosta. Não, mas em comer igual a pipoca variar. Também não. Já é doentinho, já. Então, somos os doentes com uva passa. Uva passa também, né? Ela te faz evacuar, né? Não, é a mexa. É tudo igual, realmente. Não, é tudo murcho e preto. Como eu tinha dito anteriormente, eu gosto muito de cagar. Faz feliz. Cara, assim, vendo o primeiro minuto já... Fetiche, né, pra quem quiser aí, ó. Chegou uma campo. Ah, cara, cagar é muito bom, velho. Saio mais leve. Vida fica literalmente mais feliz. Né? Literalmente, a vida fica mais feliz. Fica... Cara, eu não entendo pessoa que reclama de uva passa, não. Acho tudo bem, não gosto. Mas pior do que isso, cara, é maçã na maionese, cara. Ai, quem é o maçã é gostoso. Quem é o infeliz que teve ideia de maionese já é uma parada que não faz sentido. Você pega duas paradas que são saudáveis, cozinha e pensa, vou botar uva passa. Como é que eu vou estragar essa porra? Não, uva passa é o correto sinal da parada. Não é isso. Ele pega duas paradas que fazem bem e pensa, como eu vou deixar isso gostoso? Já sei. Bota maçã. Aí mete maionese. Aí você fica esquisito, aquela pasta lá. Não, tu come. Aí ele pensa, isso pode ficar pior. Aí ele corta um monte de maçã, você coloca no seu prato. Eu botar achando que o passa no arroz é maravilhoso, né? Porra. Com certeza. E o cenoura fica melhor ainda. Meu pai entrou no amarradão, aquele pãozinho macio, quentinho, você bota aquela coisa azeda, amarga, sei lá que porra é aquela que se fala. Pô, pra chocar tone. Não é, sei lá. Então eu comi estragado, não sei. Compra chocotone, pô. Quê? Chocotone. Nem eu compro chocotone. É, cara, tem, né? Mas o panetone, ele é totalmente ruim. Tem umas frutas... frutas cristalizadas, que é horrível também. Algumas são, né? Algumas são. Aquela verde. É, aquele... Eu não vou olhar, pô. É verde não, viu? Eu não consigo pensar. Vermelha pra cá, só uma bolinha. Não, aquela frutinha verde é aquela... Que fruta é essa, cara? Não, é tudo igual. Aquela verde é horrível. A próxima vez que você... A verde é pimentão, a vermelha é... Prefiro o seu do que uma passa. Não, uma passa é amor. Não, amor? Não. Então como é que você faz na ceia de Natal, cara? Quando tem comida e tudo, leva uma passa. Eu não como arroz e uma passa. Eu como só o frango, a rabanada, que é fedida. Rabanada é bom. Deveria ter um monte de rabanada. São os extremos. Rabanada de bom e uva passa, né? Não. Tem uma história com rabanada. Foi no Natal, na casa da minha tia. E eu tava triste porque eu não tinha rabanado. Caraca, cara, rabanado. Eu Natal sabor, sem rabanada, não tem rabanada, cara. Eu fui final do 45 do segundo tempo. Jesus já. Jesus Cristo nasceu pra fazer rabanada. Aí, pô, minha mãe chegou, pô, tá triste porque assim, pô, não tem rabanada não, não sei o que. Aquilo ali em cima da mesa é o que, menino? Caraca, velho. Cara, eu jurava que era peixe frito. Parece. Eu jurava que era peixe frito, cara. Eu, parece mesmo. Eu tô imaginando, eu sou da criança, no cantinho da sala, cara de baixo. Caras baixos, estilo Charles. Quando o pessoal vai passar a musiquinha. Que música é essa? Não sei. Eu sou horrível pra cantar. Aquela do Charles. Ah, tá. Só que dá tristeza. Filho, o que aconteceu? Não tem rabanada. Não, é quando as pessoas comiam, ele devia estar horrorizado. Pô, o cara pega um peixe frito na mão, morre na mão. Exatamente, tá, caraca, o cara não tá incomodado com espinha? Tipo, é estranho, cara, é estranho. Então, o que isso aí? É filé de peixe? É sardinha? Eu não sei, parecia peixe. Então fiquei meio triste. Cara, de longe, né? De longe. De longe. Acho que você usava óculos na época, não? Não, não usava óculos. Percebe-se que não. Eu ficava criança, né? Lá fora brincando e tal, com as coisas todas. Aí eu não. Quase não ia pra cozinha. Quando eu ia, tava lá aquele peixe. Mas, tem peixe. E uma parada assim que Natal pra mim, quando eu era criança, era sinônimo de presente. Hoje em dia é sinônimo de comer muito. Sem os rapazes. Não, pode ter o rapaz. Assim, eu não sou o maior fã do arroz com uva passa. Ninguém é, cara. Não, pato com uva passa em tudo. Ninguém é. Pode até botar de recheio dentro do Chester lá, cara. Bota uva passa naquela. Tinha que ser uva passa no cachorro quente é maravilhoso também. Não sei se vocês já comeram. Não, não, não. Cachorro quente não dá. Cachorro quente é bom. Cara, eu comi. Cachorro quente não dá, no arroz não dá, não parece. Pô, eu comi um sorvete aí, que era sei lá o que é. Passas algum? Porra, mãe, era bom. Não, isso é horrível. Passas algum? Isso é horrível. É bom? É isso. Não, é muito bom, cara. Eu tenho uma história sensacional. Assim, eu trabalhei numa agência publicitária e aí um dia o pessoal falou assim: ah, vamos comprar sorvete. Qual sabor você quer? Aí todo mundo falou zoando os piores sabores. Passas algum, abacaxi e flocos. Não, flocos é bom, cara. Flocos é ruim demais. Não, flocos é maravilhoso. Nossa, e aí o cara que desceu pra comprar, ele pensou o seguinte: bom, eu tô comprando, então eu vou trocar por um sabor que eu gosto. Aí ele trocou flocos por chocolate. Mas ele levou passas ao rumo. E abacaxi. E abacaxi pra todo mundo. Filho da puta. Porque ele achou que era sério. E aí... não teve jeito, né, cara? A gente comeu, assim, meio triste. Comeram os mitados. Trouxe depois, né? Sorvete, né? Aquele calor de 64 graus, né? Tipo, você trouxe o quê? Ele, ué, passas ao rumo e abacaxi. Aí rolou uma tristeza, assim, dentro da agência. Aquele não, minuto de você tá zoando aí. Não, não era pra trazer isso. E ninguém trocou lá, foda-se. Não, era. Tinha essas possibilidades de trocar. É aquela pessoa que não entende o sarcasmo. Exatamente. O cheiro do sarcasmo passa... tá na cara dele e ele não... Sorvete de passas não dá, não. E ele, um rapaz inocente, pô. É, pô, te entende, né? É gostoso. Não é, cara. Não, é bom. Sorvete de passas não é bom. Sabe um sorvete que é ruim? Por que que você gosta de uva passa e não é sorvete de uva passa? Cara, eu gosto de uva passa, mas eu não sou maníaco por uva passa, né? Tipo, ah, meu Deus, vou botar na farinha aqui, no... É bom, cara. No sanduíche. Não vou. Vou no McDonald's e falar assim, acrescenta uva passa por um real. Se tiver... tem no Subway, tu come. Odeio Subway, cara. Eu odeio. Pô, sanduíche, tipo assim, é mendigaria. Você paga, o cara bota metade de uma fatia de queijo. Não, ele, isso aí depende ele do corta, da pessoa. Não, ele corta com uma linha a fatia de queijo. É com aquela linhazinha assim que vai ficar bem fininho. E ele bota uma fatiazinha daquela no teu pão em casa. Depende do dia que a pessoa tem. Não, eu já comi uma vez lá que a mulher caprichou na porra toda. Tava estragado, então. Outra coisa. A maior mentira do sanduíche é eles dizerem que são saudáveis. Ah, não, come um médico saudável. Sabe qual é a mentira mais antiga do país? Não, cara, o cara... Tipo, sobre a saudade. O cara diz que não é saudável porque ele não vende hambúrguer. Referência. Referência? O cara só diz que é saudável porque ele não vende hambúrguer, mas ele bota um molho super gorduroso. Mas e é tudo delícia. Mais. Não, tudo bem. O meu problema com o sub é o seguinte, eu vou pra lá pagar 15 pratos e eu só boto pão, queijo, a carne e alface só. Eu não como azeitona, cebola, porra nenhuma. Isso pra mim é prejuízo, mas... Cara, eu só fui no sub uma vez. E não foi algumas vezes. Mas pra quem não é estudado, igual mesmo. Todo mundo aqui, menos você, que é médico, né? Pô, cara, mas é saudável que tá lá bonitinho, não tem fritura. É, no máximo assim. Isso, tá bonitinho. Mas tem não, alface pô. Ali, tem tomate. Pô, a McDonald's tem gente. Alface, tem cebola. Pô, você tem Mac salada. Especial, cebola picazinho. Pão com gergelim. Você tem o Mac salada, embora eu nunca tenha visto ninguém pô, comer. O hambúrguer vem na minhoca, que minhoca vem na terra logo. Você pode tirar a batata frita e pedir a salada. Um dia eu vou experimentar isso lá. Pô, não, né? Você vai pular pra comer salada no McDonald's. Pois é, ah, me vê um só pra ver no azeite, a cara de susto da pessoa no caixa. Não, eu queria trocar por uma salada. É capaz de eles nem terem no estoque. Ninguém deve pedir. É sério que você tá pedindo isso? Porque os caras vão cortar só o alface e jogar lá, assim, de fogo de jeito. Ainda com... Ainda vou cortar mal cortado. Não, mas a parte boa do Natal, eu acho, não sei vocês, é o lindo amigo oculto. Não. Que? Ah, amigo oculto? Não, amigo oculto fica... Amigo oculto também. Não, eu quero falar... Você é uma triste criança, né? Não é possível. Não, é que tá. Quando eu era criança, eu me amarrava nisso tudo. Hoje em dia... Não, o problema do amigo oculto é que era parada. Muito no trabalho. Ah, meu custo de R$50. Aí você, pô, vou comprar, sei lá, né? Uma camisa maneira, tal, o cara te dá uma havaiana. Pois cara, exatamente. O problema do amigo oculto é assim, você tira, eu sempre comigo é assim, eu tiro aquela pessoa que é um pé no saco, me ferrou o ano inteiro, aí você tem que ir lá na frente com um sorriso, ficar falando, essa pessoa que eu tirei, muito legal, é uma pessoa sabe, maravilhosa. Sabe nem quem é, bom trabalho, nunca tá muito... É uma pessoa maravilhosa. Mal conheço, já considero pacas. Ela não sei o que, aí você, tipo assim, o amigo oculto é de 50 pratas, você gastou 60, porque o que ela queria era mais caro, miserável ainda pede acima do preço. Aí você dá. Quando você vai receber a porra do seu presente, o que, que o cara te dá? O CD da Simone. O CD da Simone ainda comprou um CD. Nossa, o cara vai em casa, ele procura o que ele tem lá usado, lá, uma escova de dente, embrulha e te dá. Isso aí já é mendigaria. Não, todas isso, as não. vezes que eu participei de Amigo Oculto, eu ganhei uma parada zoada. Né? Eu hoje em dia acho que do meu grupo eu sou o cara babaca, que... Ah, galera, vamos fazer Amigo Oculto. Não, vou fazer. Eu gostava do Amigo Oculto de família. Mas aconteceu uma vez que eu fiquei puto. Você abre nós, conte para nós. Eu vou contar, só não vou abrir, mas eu vou contar. Por favor. Porra, organizei a porra toda, tal. Fui lá, cada um tirar um nomezinho, bonitinho. O Natal foi aqui em casa, todo mundo reunido, aquela coisa. Aquele amor de família, né? Aquele amor de família e tal. Chegou a hora de dar os presentes. Bom, meu tio não tinha chegado ainda, fulano ainda não tinha chegado. Chegou na hora, meu avô encrencou, não queria mais. Meu avô não gosta de amigo oculto. Minha avó forçou meu avô a participar. Aí na hora ele não quis entregar o presente. Meu tio chegou sem meus primos. Aí entregou o presente dos meus primos, assim, ah, quem tirou fulano? Foi você, a Tom. Que legal, um monte de diversão. Aí, ah, quem tirou? Né? Aí tipo, acabou em 5 minutos. Eu senti oculto. A diversão daqui de você lá. Aí, que? Tava todo mundo tirou o Zé. Toma. Jogou assim no lugar. Quem tirou o fulano foi quem? Quebrou a cabeça do Zé. É, caraca. Tipo, acabou? É isso? Eu quero mais não. Tiago. O que você ganhou nesse dia? Fala. Eu nem deu. Deve ter sido uma meia. Foi o seu avô que te tirou no quintal, né? Tipo, no ano anterior já tinha acontecido uma coisa parecida. Só que no ano anterior aconteceu certo. Só que meu avô esqueceu de comprar o presente. Aí meu primo ficou... Seu avô era muito... Pra dar certo, tem que aloprar. A meu culto geral, beleza. 100 pratos no mínimo. Aí acabou. De qualquer forma, vai ser uma coisa boa. Ah, na casa do meu cunhado pode funciona. Pode ser assim. Na casa do meu cunhado funciona. Não, tu vai dar uma... Sempre tem uns cuecos de reais que... Vai comprar uma cueca. Não, na casa do meu cunhado. Aí tu devolve e fala, tu vai comprar meu presente. Vai ser... É igual a Chiquinha, sabe? Como o presente pro Kiko, ela volta com um pirulito gigante e um pirulito centavo pro Kiko. É parecido, como se fosse isso, cara. Não, eu acho mais escroto, amigo oculto, de caixa de bombom. Porra. Pô, foda-se, cara, eu vou te dar uma caixa de bombom, você vai ter um e danado mesmo. Então, eu não vou comprar você, né? Ah, não, me devolve aí, que é que você me deu é da garota, eu não gosto. Aí tu dá lá aquele Nestlé que é caro pra cacete, tu dá. Cara, chega pra aquele da Arco. Que só vem bombom de banana e... Aquele, o cara chega pra aquele da Arco. Eu não conheci esse, graças a Deus. Então, exatamente. Você dá um da garota e recebe um da Arco. Que ele... Arco. Arco. Eu sei que tem essa mão. Tem um gostinho de gordura hidrogenada. É, como se fosse isso. É aquele chocolate de camelô. Como se fosse chocolate de camelô. Pô, mas... Você sente a gordura. Você sente a diarreia vindo à distância. Limpeza, né, cara? No estômago. A gente tá citando um monte de marca, eu espero que a gente não seja processado. Pô, é verdade. Comercial. Fala mal de quem é? Fala mal. A gente é publicitário, né, cara? A gente acaba. Não fala mal de ninguém, não. A gente agradeceu todo mundo, por isso aí. Vamos, Arco! É, melhor bombom. É! Vamos lá, a gente deixa não. Mas, Paulo, passou tão rápido pela comida, cara. Eu queria saber qual é a comida natalina favorita de vocês. Não, a massa, a rabanada. Rabanada. A massa, né? Rabanada. Pô, sem rabanada. Tá bom, sem rabanada. Qual é a preferida? É o peru. Rabanada do peru. Vocês ficam só rabanada do peru. Todo mundo gosta de rabanada com peru. É muito padrão, é arroz com essa porra. Vamos. Eu falo com a parte. Eu passo, né? Cara, hoje os nomes. Rabanada. Os nomes de comida natalina. Salpicão, isso que eu ia falar. Salpicão. Os nomes de comida natalina. Salpicão tem as ervilhas. Ah, mas é bom. Tem um negócio aqui. Eu gosto. Não lembro. Eu gosto da avelã. Eu não sei o que é pior. Azeitona ou passa? Cara. Pô, os dois são ótimos. Azeitona. Azeitona. Eu como azeitona cru, cara. Ah, azeitona é bom. Eu roubo azeitona na pra mim, aqui, azeitona só azeitona tem um problema. É vida, cara. Ela existe. Não. Existe. Você, tipo assim, faz a comida mais gostosa do mundo. Você tacou azeitona, você vai comer azeitona. Porque aquilo toma o gosto de todas as paradas. Você não come mais, sei lá, o Chester que você fez no Natal. Você botou azeitona, você tá comendo uma grande azeitona. É isso. Ah, cara, azeitona é bom, velho. Azeitona preta também é boa. Não, eu gosto, mas não faz sentido botar numa outra. Tô aqui me sentindo um intruso aqui entre você. Enfim. Eu gosto da avelã, cara. Eu gosto de comer a avelã. Cara, eu não como avelã porque acho que eu tenho preguiça. Aquele negócio que quando eu vou quebrar, eu quebro logo umas 10 de uma vez. Avelã é aquele que você tem que quebrar, né? Quebra nozes, caralho. Ah, tá só. Isso é bom, isso é bom. Eu gosto de. De isopor, cara. Não tem gosto de nada. É verdade. Não, nós não temos gosto de isopor. Por isso que não é ruim. Não tem gosto de nada, não é ruim. Mas eu também tem preguiça. Ah, quebra da minha. E pêssego. Quem gosta de pêssego? Caga toda de casca. Pêssego é bom. Eu gosto de pêssego. Pô, eu não gosto de pêssego. Não, eu gosto de soco de pêssego. Pêssego é bom. Mas eu não gosto de pêssego. Tá vendo, cara? Eu não gosto, eu não gosto disso. Isso que tu falaste, suco de pêssego, mas da fruta eu gosto. Eu gosto. É tipo morango. Suco de morango, bolo, agora fruta, morango eu. É. Ah, eu gosto. É. Cara, minha sobrinha ela devora uma cartela de morango. Não chega assim. É viciado em morango. Esse ponto não, mas eu gosto. Eu boto leite condensado, vai ficar bom. Aí são os 500. Aí é outro patamar. Vai ficar bom com o leite condensado, né? Vai ficar bom, igual azeitona. Você botou, tomou conta da parada, viu? É, tipo, como seria leite condensado com azeitona? Porra, não me dei ideia, cara. Não me dei ideia. Vai explodir, né? Se um dia a gente fizer o vídeo, pode ir lá. Experiência em 8 bits. Verdade. Experiência em 8 bits. Então fica a dica aí. Faz esse teste e manda uma mensagem pra gente falando se ficou bom. Azeitona com leite condensado. Porra. Uma briga inteligente. Você quer ver uma parada que eu fico muito triste quando você tá na casa de alguém e o cara fala assim, ah, você quer morango com... Aí você já... Não, aí você acha que o cara vai te oferecer morango com leite condensado. Ele fala, com creme de leite. Nossa! Nossa. Creme de leite é horrível. Pô, creme de leite, cara, não serve pra nada, né, cara? Cara, muito ruim. Creme de leite é super enjoativo, não serve pra nada mesmo. Não tem gosto. Quer ver uma coisa que eu realmente detesto no Natal? Coloca e flecha cola, não é uma coisa, sabe? Sabe uma coisa que eu detesto no Natal? Eu sou unanimidade aqui em casa. Só eu que não gosto. Do Natal? Bacalhau. Ah, eu também não gosto de bacalhau, cara. Eu gosto de bacalhau. Eu não sou, horrível, tipo, cara. Eu não sou fã de peixe. Se faltasse bacalhau, eu ia ficar triste. Não, cara, até cozinhar. Eu só fico triste se faltar rabanada, entendeu? É, só isso. Também. Pode não ter nada. Chester. Não fala pra mim. Chester não pode ter. Azeitona também não pode ter, mas rabanada tem que ter. Botou rabanada, botou presentinho de Natal pra cada um, tá bom. Tá bom. Tá bonito. Mesmo que seja meia, ganhou uma meia, tipo. Eu sempre fui na rabanada muito boa. Depois você foi o amigo do todo mundo que deu crítica, que dá a sorte pra ele. Oh. Viu o capítulo? Não. Ninguém viu, né? Não. Tá, então. Ele pega a meia do pai dele, que é cheio de corzinho, ele fala com porrada de mulher, se dá bem nas escolas, caralho. Ele tira a meia só se fode. Você é bem mágico, né, cara? Ah, mas porra, vai que é minha mágica, vai. Eu tiro uma meia branca aqui. Tem mágica. Trifon. É, Trifon, apareceu. Eu tinha uma cueca da sorte, agora que você falou em meia da sorte. O quê? Cueca da sorte. Sempre jogava bola com ela. Vivia derrapada, né? Sempre jogava bola. Aí eu tinha um jogo hoje, eu usava ela. Suava. Aí eu jogo amanhã, tá não, lá. Não, eu só jogava sábado, só jogava sábado. Dava tempo de lavar. Até o dia que minha irmã botou... É, como é que é? Não sei. Água sanitária. Aí manchou todo. A cueca ficou rosa. Aí eu... Porra! Aí não dá. Mas tu joga de cueca? Hã? Tu joga de cueca? Não, só de cueca. Não. Então, pode ser foda com o problema. Vai mexer a amiguinha dele, fica bolado. Ela tá fechada, né? Ah, como é que é? É, porra. Né? Estranho. Como é que a manchada lá, fiquei puto com ela pra caramba. Cara, eu Eu acho que eu nunca tive uma roupa da sorte, não. Eu tinha aquelas minhas roupas preferidas, né? Agora, da sorte, eu não tô lembrado. Eu nunca tive, não. Eu tenho que... Eu nunca tive sorte. Resumindo a história. Resumindo a história. Como sem roupa? Como sem roupa? Sem roupa, às vezes, dá pra ter sorte, né, cara? Dependendo da situação. Dependendo, né? O pior presente de amigo oculto que você já recebeu? Boa pergunta, deixa eu lá. Caraca, eu não vou lembrar, cara. Cara, eu não participo de tanto tempo. Que você vai falar, que... Já que a pessoa te conhece, vai falar já sei, já sei, eu fiquei muito puto. Era um moleque, tava no colégio, quarta série. Devia ter uns 8, 9 anos. Maria Fonte, meu. É, não, porque isso me marcou, você vê. Realmente essa porcaria traumatiza, eu, cara. Tipo assim, eu dei um presente pra menina, porra, maneiríssimo, um brinco lá, todo irado. Não, até que não, na verdade foi o seguinte, minha mãe me deu dois pares de brinco pra dar pra minhas professoras, só que eu só tinha uma professora, então aquele sobrou, aí eu dei pra essa menina no nesse negócio de amigo oculto. Esse negócio. Esse negócio aí, essa porra. Aí, tipo assim, eu lembro que assim, eu fui um dos últimos, eu falei, pô, beleza, você é o próximo a receber. Cara, a menina me deu uma parada de boliche pra brincar, que era... Boliche? É. Eram uns pinos de plástico colorido, sei, escroto, cara. E uma bola preta ligado, escrota. Velho. Caraca, eu fiquei muito puto. Quanto idade? Eu tinha quantos anos? Eu tinha uns 8 anos. Porra, ótimo, cara. Que isso? Tu queria ganhar o quê? Um iPhone, né? Não, cara, que um brinquedo melhor. Porra, cara, a mulher passou um 1,99, cara. É, exatamente. Você tinha um brinquedo de 99 vezes? Muito. Eu fiquei, a única coisa que eu aproveitei foi a bola que eu usava pra jogar, tipo, como se nos fosse outros, futebol, né? Sei lá. Jogar na menina. Cara, queimado, parou. Caraca. Quer jogar queimado? Eu não lembro, eu não que eu não tenha gostado. Até porque eu só lembro de Cajun Bom mesmo. Sempre, né? É... Não lembro, eu não sei, essa eu vou pular, que eu não sei mesmo. Eu ganhei um kit, que era uma caneta, um lápis e uma borracha. Puta merda. Caraca, velho. Aí superou. Agradeço pelo teu bolinho. Superou. E assim, eu não tava, eu tava com uns 12 anos. Pô, uma caneta, um lápis e uma borracha é muita sacanagem, né, amigo? Cara, acho que... Tipo, vamos dar pro amigo que ele precisa, coitado. Eu tenho que anotar as coisas. Cara, eu acho que o meu foi na... Acho que foi na escola também. Eu lembro que a garota tinha lançado uns chocolates legais da Pernalonga. Você lembra desse chocolate, mano? Eu lembro da Turma da Mônica, não era? É, não, era da Turma da Mônica. Não, tinha da Turma da Mônica e surpresa, tinha esse da... Não, ah, tinha esse... Era da garoto, mas era da Pernalonga. Foi na época do Tazo, assim. O Tazo tava estourando. Eu devo lembrar. Porra. Lá no fundo da memória. Eu comprei essa caixinha. Olha, minha mãe comprou essa caixinha. E na hora eu ganhei duas barrinhas da Turma da Mônica. E eu fiquei, tipo, bem... Okay. Bem triste, né? Caralho. Por que que eu não me dei de presente isso aqui? Eu podia ter tirado eu mesmo. Caraca. Porque, pô, mãe, pra dar esse aqui mesmo, lá é, tem que dar esse daí. Caraca. Agora, o bom pra poder gerar treta era fazer inimigo oculto. Pô, já isso, participaram. Isso, pô, nunca tive. Pô, nunca participei. Inimigo oculto. Eu já fiz na minha escola no primeiro ano. Muito bom, cara. Eu acho você meio que desconta aquela... É, aquela mágoa. É, aquela mágoa. Ah, não gosto de você, tira você, tá fudido. Tu me perturbou o ano inteiro, cara. Tu vai me pagar agora. Mas inimigo oculto, eu acho maneiro você poder fazer assim. Sem ter que ir lá na frente e dizer quem você tirou. Você bota a parada lá escondida, lá só com o nome do cara. Todo mundo entra, bota perto da árvore e aí alguém vai chamando, fulano de tal, e entregando, caralho. E esse é muito mais maneiro. Mas aí você se oculta. Mas aí você se reserva muito, né? O cara nunca vai saber. Pô, o seu olho por ela. Aí você pode passar. Você se vinga, pode se sabe? Pô, dá pra você passar na rua, catar uns cocô de cachorro, botar na caixinha, embrulhar e entregar, cara. Mas a pessoa tem que ver que as possibilidades são infinitas. Olha no olho, assim. Não vai saciar aquela sua desejo de. É, você tem que ficar falando. Não sei como é que é, você fica falando o quê? Ah, o cara é mó babaca. Não, tipo assim, você não gosta do cara ali que é gordo. Pô, vou dar pra ele o que ele não curta, um X-Bite Shake pra ele. Aí é legal, pô. Não, mas aí tu descreve o cara assim, tipo, ah, o cara é aquele gordo que soa fedorento, porra, peito o dia inteiro. Que tem pele, suor embaixo da banha, tá ligado? Tipo mecânico sujo, tá ligado? É maneiro, maneiro. Não, tipo, basicamente isso aí, mas aí você não fala quem é o... Quem se tirou não tem graça, não. Eu vejo que tá passando mal de rir. Como é que tem suor em cada dobra? Porra, é nojento, cara. Você conhece alguém assim, cara? Tem um só em cada nome? Já conheci, né? Amigos meus, que não vou citar nomes. Mas um abraço. Um abraço. Um abraço, que é plural. É mais mas, entendeu? Caraca, cara. Mas foram bons tempos de... Se fosse duas vezes com filhas, mas foi legal. Não, eu já tentei fazer uma época, mas ninguém quis. Ah, não! Acharam que ia dar... Vai criar climão. É, criar climão. Vai criar climão. Aí virou amigo oculto mesmo. Mas a intenção é criar climão. É Discord do Natal, né? É o Grinch. Pra ficar de amupado ali, não foi? É o Grinch, né? Discord do Natal. Total, assim. Total. Eu acho que hoje em dia, no mundo politicamente correto, isso daria muito processo. Ah, né? Ia dar muito errado. É, não. Se dá qualquer coisinha, pi, alerta de opressão. Aí já era. Cara, só de respirar, nossa, você já tá oprimindo alguém, né? Nossa, se fosse isso mesmo hoje, ia dar uma merda fodida. Tipo... São pra falar, ah, meu amigo, meu inimigo é aquele gordo com a dobra. Já era, acabou. Acabou, cara, você é gordofóbico, vou te processar. Gordofóbico. E... vou chegar... Porque ser gordo é ser livre, enfim, alguma coisa assim. Saúde zero, mas o que importa é, né, você tá lá, princípio de infarto, mas foda-se. Não, só deixar claro... Eu não tenho ódio por gordos, a pessoa tá falando isso. Eu, é verdade, vamos ser claro aqui que é todo mundo ama gordinho. É, foi só um eu não tenho ódio por gordos, só tem amigo dele, só faltou eles falarem. Eu não tenho. Eu moro perto, pô. Eu tenho um vizinho. Ele passa lá em casa no Natal, come todas as uvas passas. E eu agradeço. Não, cara, você eu tenho um amigo que é gordo, ele tem consciência disso, mas a gente vive bem, cara. A gente é muito amigo, de verdade. Um abraço. Pra quem? Pro meu amigo gordo. O Jô Soares? Ele sabe quem é, não vou citar nomes. O Jô Soares? É o Jô Soares. Mas essa semana o Jô Soares só disse que é amigo do Roberto Carlos. Vocês não souberam, cara. Eu vi essa matéria. Não vi. Ele foi no jogo, mas eu não, é, não tipo, vi também. Não vi. Enfim. Cara, não, agora você explica. Quantos nomes tem Roberto Carlos? 300, mas... Pô, não todos. Sei. Todos. 300 até ontem, né? É a história que ele foi no programa do Jô Soares e choraram, se abraçaram. E falaram como... São tantas emoções. Falaram como era... Como eles eram amigos e tudo mais. E, tipo, viralizou na Sônia Abrão. Viralizou, é muito bom. Pô, cara, eu acho que... A Sônia Abrão é tipo... Não é o tema daqueles casos de família. Meu vídeo viralizou na Sônia Abrão. O tema de ontem. Eu até botei no grupo, foi, né? Foi. Como é que era? Tem minha mulher para minha irmã, cara. Isso! Caraca, que tema é esse, cara? Cara, a Sônia Abrão, ela é... Ah, mas esse aí é tudo teatral. A Sônia Abrão não é Casa de Família, isso? Não, esse foi Casa de Família. Sônia Abrão é só um programa de fofoca. Agora, porque... Que adora... Que se fosse só fala da Globo. E adora o artista morto. O artista morto ou o artista da Globo, que ele sobrevive à base disso. Cara, teve... Eu lembro uma época que... Na época que o Heath Ledger morreu... A Sônia Abrão caiu em cima. A Sônia Abrão fez um histórico de todos os artistas que tinham morrido por overdose. Caraca! Ficou umas duas semanas falando ela disso. Ela começou lá em 1531. Sério? Aí depois falou de filmes que o cara morreu na metade. Ficou a semana inteira falando. Não, era ela ficou óbvio, falando disso cara. Até alguém morrer de novo. Eu nem lembro quem foi o cara que morreu depois. Mas foi um especial, cara. Então, né, cara? Foi maneiro, eu gostei de ter assistido. Eu assisti, pô! Esse especial é quase sempre, né? Sempre que um famoso morre, ela, tipo, fica torturando aquela morte por uma semana direto, assim. Aqui, esse último, o cara que morreu, o sertanejo que ninguém conhecia. Ninguém conhecia. Eduardo Adriano, como que é? Sei lá. Não sei. Não conheci. Araújo? Não. É algum nome? Márcio Araújo. Márcio Araújo? Não. Não. Cara, sabe sim. Alguém sabe, não é possível. Cara, não sei. Aqui tem três comunicadores, não sei o nome do cara que morreu. Não sei. Não é possível. Cara, deve ser algum poeta lá composto. Sandy Júnior, algum coisa assim. Zezé de Camargo Luciano. Enfim, eu sei que O cara que morreu aí. Morreu aí. Gustavo Lima e você. Gustavo alguma coisa. Caralho, eu vou ler aqui no Google, foda-se. Vai falando aí. Cara, Cara, ela fez a lista de todos os cantores que tinham morrido também. Aquele amigo do Daniel. Luciano, alguma coisa era hoje? Paulo. Hã? Cristiano Araújo. Aê, tinha Araújo no meio. Cristiano Araújo. Acertamos. Quem foi o Gustavo aqui? Foi você, né? Ele falou Marcos Araújo. Gustavo Lima. Eu concordei que era Gustavo. Ah, tá. Ok. Enfim. Ninguém conheceu. Não, isso é verdade. Ninguém conheceu. Sim. Ah, eu conheci porra nenhuma. Mentira. A semana inteira. O nome dele. Ele só era conhecido lá em Goiânia. Na casa dele só que eu conheci. Aí, meu ídolo desde sempre. Porra nenhuma. Mentira. Quer saber o que é mentira? O nome dele não estava nos mais baixados do Torrent. Alguém falou que estava lá? Não sei. Não, eu fui ver lá, não estava lá no Torrent, então... Então ninguém sabia quem era. Mas por que a gente falou esse cara? Eu não sei. Alguém podia morrer aqui para surgirem uns fãs também, né? Quem quer? Ah, não, eles foram. Cara, acho que eu vou soltar fogos. Cara, não vou falar porque senão a gente não vai acabar nunca. A gente tava falando da Sônia Abrão. Vamos voltar para o Natal. Sônia Abrão é tipo uva passa, né? Ou você ama ou você odeia. Uva passa. Cara, eu acho que uva passa não é melhor que a Sônia Abrão, mas tudo bem. Você já comeu a Sônia Abrão? Não, agora quero saber. Lembrou que você tem mais coisa. Agora conta. Não, aquela escapadinha com a sua. Eu acho que nem se eu tivesse a oportunidade, cara, eu faria isso. Eu ia fazer um programa sobre você. Você vai enviar logo tudo com o uva passa assim. Que merda, não quero ter isso. Leite condensado e. Com morango. Nossa, que beleza. Ó, salada. E azeitona. E azeitona. Nossa, velho, não. Acabei de imaginar aqui, chega. Não, vamos voltar para o Natal. Chega, vamos voltar pro Natal. Natal. Natal. Cristo nasceu. Natal. Todo ano passam os mesmos filmes no Natal, né, cara? É... Meu Herói de Brinquedo, Esqueceram de Mim... Tem um... E todo mundo vê, né? Tem um que todo também mundo. Passa muito, mas eu não sei o nome. Muito bom! Excelente! Esse é o Herói de Brinquedo! Já vi três vezes! Que a história é o seguinte, é um cara... Ele o cara mais passou... Ele abandonou... Pô, graças a Deus. Mas a história é que é um cara... Que ele é abandonado no deserto vestido de Papai Noel. Porra, vocês nunca viram isso? Esse, é um filme muito antigo. Passa cara. Toda hora. Lawrence na Arábia? Não, já falei que é muito, tempo, não, passa, muito tempo que não passa, assim, mas passou uma época de eletão. Caraca, eu nunca vi esse filme. Quando foi isso, cara? 1512? Não, mas há uns 10 anos atrás passava bastante. Tem um filme de Natal que é muito bom também, só que ninguém considera ele como filme de Natal. Bom. Até que eu vi ele numa lista outro dia. Duro de Matar. Pô, Natal? Se passa no Natal. Ah, sim, é o Marcos. O Cinco, né? Nossa, guerreiro é feio. Eu amo o Cinco. O Cinco agora que eu achei que era. Agora, vamos imaginar passando Duro de Matar no Natal sendo narrado pelo cara de Sessão da Tarde. Como é que seria? Porra. Esse policial vai aprontar altas confusões. É Natal! E esse policial vai aprontar altas confusões. Bruce Willis. Bruce Willis é Duro de Matar. É confusão pra cachorro. Ah, deve ter um filme de cachorro de Natal também, não é possível. Pô, Beethoven. É. Beethoven é de Natal? Natal. É. É de Natal? Cara, tem 7 Beethovens. Algum é no Natal. Não, tem um no Natal, certeza. Tem Bud no Natal também? Bud Light? Não lembro. Bud Light não é uma cerveja. Budweiser, cara. Então, olha, Budweiser é a cerveja light da Budweiser. Tá mesmo? Não sei se escolher. Caraca, a gente tá ganhando muito pra patrocínio, galera. Eu tô entendendo. Olha, esse bloco foi um oferecimento. Pode lá. Deposite, eu vou dar minha conta se depois. É, falando mal pra caralho, né? Eu não falei mal da Bud Light. Falando mal do bombom lá, mal da Sônia Abrão, que o Felipe quer pegar. Eu curti é o podcast do hate aqui. É. Eu achei maneiro, o Sônia Abrão fez um especial de morte. Como assim vocês falaram mal dela? Eu não vi essa. Eu também não vi. Eu acho que foi o único que assistiu essa merda. Eu acho que cara, sim. Cara, Sônia Abrão, assim, quem... Se bem que ontem vi. Não, ela passa no horário. Eu ontem fiquei vendo. Cara, se meio então não posso falar muita coisa. É verdade. Né? Ela passa no horário que eu tô trabalhando também. Não dá pra ver, Sônia Abrão. Não, cara, só tudo você. Não, mas eu queria lembrar mais filmes de Natalino, assim. Cara, eu acho que o Beethoven. Maria e José. Ah, mas é filme clássico. Paixão de Cristo do Mel Gibson. Paixão de Cristo. Mas Paixão de Cristo é na Páscoa, cara. Ah, é na Páscoa, é verdade. Ah, é verdade. Natal é um. Tipo, o oposto, ele tá morrendo, ele não tá nascendo. É verdade, cara. Verdade. É, pô, deixa eu ver mais. Eu não lembro muitos, não. Até porque parei de ver Sessão da Tarde há muito tempo. Porra. Não, mas passa de noite também, você tá lá... Esquecendo de Mim 2 é um belo filme que eu disse. De Nova York? Ah, mas eu gosto do primeiro. Eu gosto dos dois. São três, né? São três. O terceiro Ah, o terceiro é com o Macaulay Culkin. Não, é horrível. Só o primeiro e o segundo prestam. Não, Não, eu gosto do primeiro também, só que eu acho que o primeiro se passa no Natal também. Sim, a família viaja e ele fica. Ah, é verdade. Eu acho que foi o Family Guy que fez. Como seria o Esqueceram de Mim se os bandidos fossem inteligentes? Eles abrem a porta, ah, uma criança, saca uma arma e mata. E acaba a história. E assim. Porra, cara, os caras são muito lerdos mesmo. Criança fóbica. Hã? Cara, eu não sei se vocês lembram, mas tinha um jogo do Esqueceram de Mim pra Mega Drive. Tinha? Era irado. Você... Era irado. Você é mas você lembra daquele irado. Nunca... Eu só lembro tinha... daquele do meu. Você tinha que defender as casas dos assaltos dos bandidos. Aí sim. Você fazia várias armadilhas e tal. Cara, eu não lembro desse. Eu lembro do Moonwalker. Moonwalker, tinha. Tinha pra Master System, era esse? Eu tinha pro Mega Drive também. É o mesmo jogo. Assim. Pô, cartucho cabe um no outro, acho. Não cabe. Do Mega Drive não existe? Não. Mas não. O jogo deve ser o mesmo, cara. Deve ser bem capaz. O outro jogo do Michael Jackson tem é de dança, né? Então. Não é pro Mega Drive. De dança? É. Não, pra você dançar. Ah, tá. Mega Drive? Não. Não, cara. Ah, porra. Jogo de dança começou essa verdade depois do PlayStation 1. Você botava o tapete lá no chão e dançava. Não era? É, acho que era. Então, PlayStation 2, sei lá. Ah, enfim, não interessa. Natal, talvez. Eu vou passar. Mas, Fio, você lembra de mais algum? Cara, eu gosto muito de herói de brinquedo. Caralho, mas porra, a gente vai ter que falar do Schwarzenegger. Né? É, porra, Schwarzenegger. Schwarzenegger é um ótimo ator, cara. Ele faz até comédia natalina. Com o Jack Chan. Com Jack Chan. Não, esquece. Não, cara. De onde você tirou o Jack Chan? Não, confundi. Não tem nem chinês no filme. Volta ao Mundo 80 dias, eu acho. É com ele e o Jack Chan. É com ele e com o Jack Chan? É. Sério? É com o Jack Chan? Agora não. Não é o Owen Wilson, acho que eu fiquei... Jack Chan, não. Acho você que eu... Não, esse é... Jack Chan. Não, esse é o... Esse é... Bateu o Correr, é. Ah, mas sim, você vai. Mas Natal de Brinquedo é muito maneiro. É. Oi, o Wilson é o louro do nariz meio achatado. Do Marley. É ele mesmo. Até hoje eu não assisti Marley. Nem faça isso. Cara, é faz. Muito não, triste. Cara, não assista. Meu cachorro morreu que faz duas meninas, mas eu não... Pô, eu vi Marley, eu... Não, cara. Não tem coração. Ah, é a história de um cachorro, maneiro. O cachorro cresce, destrói a casa, vive, todo mundo fica feliz, o cachorro morre, acabou. Pô, mas é um cachorro morrendo. É triste, cara. O cachorro morreu, cara. Cara, mata todo mundo, só não mata... O cachorro. Negou aquele meme, tá ligado? Do bonequinho. Pessoa morreu. Burro. Mulher morreu. Se o cão morrer, lá tá assim, o cara chorando caralho. Mas o herói de brinquedo, vocês já viram? Com certeza. Eu só várias vezes. Passa. Que ele quer procurar um boneco. Turbo Man. Pode ter certeza que você vai ter a oportunidade de ver por esses dias aí. Que tem o carteiro que ele fica ameaçando as pessoas com carta-bomba. Não, o cara quer comprar o boneco pro filho também. Eles ficam na guerra de quem vai conseguir o brinquedo. Porra, é muito bom. Cara. É, o Mr. Porra tem muitos anos. Eu gosto desse filme porque é mais ou menos a minha história comprando presente. Eu esqueço de comprar sempre, todo ano, um presente pra alguém. Então eu já lembro no dia 24, então eu tenho que enfrentar aquela fila demoníaca, empurra, não acha a parada que eu quero comprar. Não, o bom de... Só que no final eu não me visto numa fantasia e todo mundo fica feliz. E sai voando num jetpack irado. O bom da véspera de Natal é na Alcântara. Boa! Na véspera de Natal. Caraca! Um inferno. Mas isso é uma pergunta importante. Dá pra andar? Você não anda, você é levado, é diferente. Você não anda. É do show de rock, né? Você pular assim, o pessoal te carrega. É igual tentar andar em qualquer shopping, né, cara? Natal é véspera. Show de rock é uma coisa também. É. Se bem que depende da banda, né? Se for o show do Roberto Carlos. Não, show do Roberto Carlos. Emoções e alto. No Natal, que isso dá, né? Né? Passagem. Que diga se tiver. Vai até passar, sei lá. Vai passar esse ano, vai, né? Claro, cara. Tem que passar, mas o Roberto Carlos não era especial fim de ano, tipo, a virada do ano ou não? Não, é Natal. Ah, mas é festa de final de ano, né? É, eles englobam tudo, assim. A Globo engloba, hã? Uma parada importante. A Globo engloba. Mas assim, o Roberto Carlos tem uma parada muito importante, não sei se ele já recorreu. Não, ele parou de fazer show no Transatlântico dele lá. Parou? Parou. Não sei se ele já voltou, mas ele parou aí. Por quê? Um tempo. Sei lá, cara, acho que ele tá velho, cansou de andar de barco. Você acha que tá velho? Cara, Cara, eu não entendo por que que é especial. Especial é uma parada que é diferente, né, cara? Todo ano você sabe que vai estar essa porra desse cara. Não é mais especial. E são as mesmas músicas. As mesmas músicas, os mesmos convidados, vai estar lá tremendo. O fato dos caras dizendo assim, vem aí, especial Roberto Carlos. Não, cara, tinha que ser, vem aí, Roberto. De novo. Outra vez. Novamente. Adivinha só, gente. Mais uma vez, especial Roberto Carlos. Alô, criançada, o Bolso chegou. Não, o Bolso ainda tá muito animado. O Bozo seria um especial. O Roberto Carlos não é mais, cara. E ele vai dar aquela risada totalmente sem graça. Você vê que ele não quer rir, só que ele... É tipo um coringa de fã. Faz a risada do Jardim Neto, né? Cara, o Roberto Carlos é o Coringa. Teoria aqui agora. Foi lá e tipo lá. Aquele terninho branco que ele usa o Cavaleiro das Trevas? Ele tá sempre de terninho branco. Ó. Ó? Mais o quê? A risada? A risada é o terno branco, acabou. A aparência cadavérica e que mais? Não mata ele alguém, né? É. Ele mata as velhinhas de coração, cara. Não. Não, teve uma menina que eu vi no meu Facebook que, assim, ela não é velha. E foi no show do Roberto Carlos. Com a avó. Aí que tá, pelo que eu entendi, ela foi sozinha. Pegou uma flor para a mãe ou para a avó, alguma coisa assim. Só que só sobrou o carro, porque as velhas devem ter tudo em cima. E acabou com as pétalas lá da rosa. Mas ela foi só para pegar a flor ou ela foi porque ela... Ah, aí já é demais, não sei. Eu só vi essa postagem e falei, não vou comentar isso. Deve ter fãs jovens do Roberto Carlos. Ah, deve ter. Cara, ele tem uma música boa, vocês podem me zoar à vontade, mas é assim... Aquela, não somos perfeitos. Não, é uma música que ele fala sobre o Cadillac dele, é um blues muito trabalhado, cara. É muito bom, é muito bom. Você ouve assim... E a música é um pouco engraçada, que ele é um cara malandrão que tá indo ver a namorada dele, só que no meio do caminho ele para na casa da ex-namorada pra tentar alguma coisa. Aí chega. Aí só que ela já. Muito tá, bom, né? Só que ela já tá casada com o cara. Né? E depois ele vai pelo caminho chavecando as mulheres, porque naquela época ele chavecava. Então, eu chavecando, só que assim, você pega o arranjo da música, é muito parece bom. Parece um roteiro de pornô chanchado. Parece, pode ser. Pra época que a música foi feita, eu não duvido que tenha sido. Pô, esse roteiro aqui tá muito bom, cara. Deixa eu fazer uma música com isso. O que vocês fariam pra melhorar o especial do Roberto Carlos? Tira. Não vale tirar o Roberto Carlos. Pô, então, senão fica fácil. Tirar o Roberto, o especial do Roberto Carlos. Sem Roberto Carlos, não. Sim, é especial, é diferente. Eu colocaria ele pra cantar junto com Axl Rose. Caralho, porra. Guns N' Roses, Roberto Carlos jogando as rosas. Eu imaginei uma parada assim, tipo, chamar alguém de fora mesmo, assim. É, eu pensei no Catra, né? Imagina. Tipo, vai começar a velharia. Quero ver as velhinhas no puxão, as velhas vão puxão, não volto não mais. Vou ficar. Crack, só não se quebrou. Mas acho que sim, pra salvar. Teria que ser alguma... Não, tipo... Ah, bota o Metallica lá pra cantar com ele. Caraca! Iron Maiden lá. Bota o Bruce Dickinson pra fazer aquela voz... Sei lá, né? Bota, sei lá, um cara que toca muito guitarra, que é o cara que fica sonando eternamente. Aí ele fica... Pô, cara, seria um apocalipse. Tá lendo, apocalipse. Seria um apocalipse, né? Cara, guitarrista, pô, renomado aí. Pô, o Chimbinho tem uma técnica que há muitos anos eu e meus amigos percebemos que ele usa o. Tem a técnica One Hand, que são usadas pelos metalheiros bravos, e a técnica Chimbinho, que é o No Hand, que ele larga e a guitarra continua lá. Pô, meu bom cara aí. É a guitarra em piloto automático? É, nesse estilo. Marcha automática da guitarra. O cara é brabo. Não, assim. Voltou você e falou assim: Chimbinha é a sua. Você pode ver que é a sua solução pro melhorar o. Ah, nem por isso, não sei, cara. Acaba o show melhor. Acho que é possível. Vocês vão falando sério mesmo. Não, vamos lá. Se você quiser, pode ser. Podiam pegar um ator, porra, um cantor, tipo assim, que tá em ascensão e botar pra cantar junto com ele pra estar preparando o terreno pra outra pessoa. Então, né? Ano passado eles fizeram isso. Não clonar o Roberto Carlos. Ano passado o Roberto Carlos cantou com a Anitta. Anitta? É. Mas a Anitta tá aí, no topo, cara. Você vai dizer que a Anitta não é famosa? É verdade, né? Vai dizer que a Anitta é igual aquele Cristiano que morreu, ninguém conhece, né? Eu já esqueci o nome dele de novo. É Cristiano Araújo. Cristiano Araújo, tá. Tanta gente pra morrer, tipo, Márcio Araújo, tinha que ser o Cristiano Araújo. Cantado do Márcio Araújo, cara. Pô, não dá, cara. Se você torce pro Flamengo, você não tem como gostar do Cristiano Araújo. Márcio Araújo. Márcio Araújo. Cara, e sobre dar presente para as pessoas, a obrigação de dar presente. Como vocês se sentem com isso? Cara, obrigação não. Eu dou não, que tem mais gente, não, tem gente que eu. Não, é, tudo bem. Algumas situações são meio chatas. Você, sou sei lá, obrigado. Você tem uma namorada, aí você. Não vai. Não tô falando que você é obrigado a dar presente pra sua namorada, mas quando os pais dela te dão. Exatamente. Você fica naquela. Ah, que merda, vou ter que gastar dinheiro. A parada é tipo assim. Acho que eu nunca dei presente pra pai de namorada. Pô, mas... Cara, que isso? Que pra namorada? Não, pra namorada já. Pros pais, não. Tá. Não, eu tenho que dar. Porque, assim, é uma questão, assim, é aquela educação forçada. Pô, o cara me deu, vou ter que dar uma parada pra ele também. Pô, é, que certeza que eles vão me dar e como eu não tenho dinheiro ainda, o que que eu faço? Eu dou um presente para os dois. Aí, só que eu sou péssimo em dar presente. Não então... gasto bombom na tomada da Mônica, né? É, tipo assim... Dá arco. Dá arco. Tipo assim, eu já não posso fazer isso porque na Páscoa eu já faço uma parada parecida. Dou uma parada de chocolate que é pra eles comerem. Pô, isso aí você pode dar azeitona com leite condensado. É, vocês se divertem aí. Divirtam-se. Vai render que ninguém vai comer aquela porra. Aí eu vou chegar, pô, gente, vocês não comeram meu presente, não, tô boladão. Por obrigação, obrigação, assim, tem que dar e acabou, eu acho que eu sou namorado mesmo, né? É obrigação? Acho que eu nunca namorei, né? A época de Natal, não, não é obrigação, assim, se não der, né? Acabou, mas... Porque você vai fazer um esforço extra pra dar. Ah, você vai achar uma parada mais maneira, né? Você não vai comprar meia... Não, não, tô falando dar presente, não importa o quê. Assim que você vai comprar, acabou. É. Pô, dar presente no primeiro ano de namoro também é muito difícil, né, cara? Pô, eu... Pô, cara... Não, eu dei, cara. Cara, não, eu dou eu também, mas, porra, tu não sabe direito o que a pessoa gosta, né? Tipo, eu passei por uma situação chata na vida. Dá um vale presente de... Vale, mas presente? Eu acho vacilo. Se eu faço isso com minha namorada, vale presente, é, toma um vale presente. Toma um que eu trocar. Ela mandava você enfiar o vale presente em vários... Pô, cara, teve uma vez que foi... Comecei a namorar perto do dia dos namorados, aí... Pois já começou mal. Caraca, velho. Aí, comprei um cordãozinho, um par de brinco assim, pô, bonitão. Aquelas bijuterias carinhas, sabe? Aham. Uhum. Pô, maneiro assim e tal. Eu nunca vi a Dito Cuja usando. Cara. Sinal que você acertou, né? Aí, pô, porra. Muito, aí, pô, ela ganhou. Pensa assim. Pensa que ela gostou tanto, que ela guardou. Exatamente. Tu, não, mas... Tu deu, sei lá, tu comprou aquele HQ maneiro que você não quer nem tirar do plástico? Sei. Só que acontece que não foi esse o caso. Porque ela tinha ganhado depois um par de brinco lá no Amigo Oculto, lá no trabalho. Não. No dia seguinte ela tava usando o brinco. Aí eu... Porra. Coisa errada aí. Aí eu fui perguntar, né? Pô, você não vai usar a paradinha que eu te dei e tal? Ah, que eu fiquei sem graça de te dizer, mas é que eu não gosto de coisa dourada. Eu, ah... Déjà vu total agora aí. Pô, então, eu tenho uma história pra contar. Que minha mãe não ouça isso. Ah. Né? Minha mãe do que minha namorada, não sei se foi cordão, colar, que era dourado. Aí, quando fui entregar pra ela... Aí ela fez aquela cara de gostei, mas não gostei. É. Aí eu soube aí, pô, ela não gosta, eu não gosto nada dourado. Eu falei, ah tá, vou falar pra ela depois. Não, fala não. É, daí nem falei. Então, mas aí o problema é que essa coisa persiste, eu vou contar essa história por causa disso. Eu tenho um conhecido que ele odeia blusa polo, e principalmente se ela for listrada. E aí, ele é um cara tipo eu, ele se veste mal, ele gosta de andar de bermuda e camisa, dane-se. Se a camisa não tiver desenho, melhor. E aí a namorada dele deu uma pra ele, uma blusa polo listrada. Ele tava começando a namorar, aceitou, abriu, né? Abriu o sorriso, aceitou. Pra ser maneiro, quando ele saiu com ela no dia seguinte, ele usou a blusa. Ela pensou, pô, ele gostou mesmo. Ah. Então, quando chegou uma época dessas aí, de dar presente, não lembro se foi aniversário, o que foi, ela comprou outra blusa polo listrada, indicou para a mãe dela, que também deu para ele uma blusa polo listrada. Ai, cara. E aí, ele, de novo, na mesma situação, né? Pô, não disse a primeira vez que eu não gostei, vou ter que usar. Aí ele usou. Resultado, o pai dele viajou, quando voltou, trouxe roupa pra ele. E trouxe um monte de blusa polo listrada. Aí ele pegou e falou, pô, pai, eu não gosto de blusa polo listrada. Eu vi, você usando. Então, fica a dica aí. Se você não gostou, diz logo que, pô, isso aqui é uma bosta. Não, não gostei, não gostei. Porra, mas eu fiquei triste. Eu tinha acabado de receber o salário, velho. Camisa polo. Eu tenho uma vivência igual a sua, cara. Nosso primeiro. Eu fiz a mesma burrice. Comecei a namorar perto de. Dia dos namorados. Então eu sabia muito bem o que dá. Sua namorada vai ouvir isso, né, cara? Cara, ela não vai. O futuro é uma caixa de surpresa, né? Olha, que podcast legal! Felipe? Ele falando isso, vou deixar claro que é o Felipe que tá falando. Fala, Felipe! Não, cara, mas ela ia reconhecer a minha voz de qualquer forma. Fala aqui, Amela, cara, fala. Aí eu comprei um bonequinho lá, pô, mandei foto pra pessoas, pô, será que ela vai gostar? Não sei o que, eu não conheci ela direito, assim, pra saber o gosto das paradas. Ah, as meninas foram minhas primas, pra deixar claro. Vai gostar, muito bonitinho. Resultado, a porra do boneco tá até hoje no armário dela. Ela não. Eu falo assim pra ela, admita, você não gostou do presente. Aí ela fala pra mim, gostei, mas que eu não tenho onde botar, não sei o que. Gostei. Mas eu gosto que ele fica aqui atrás das roupas. De costa. Aí uma das últimas vezes que eu falei assim, cara, admite logo, você não gostou do presente. Só que eu já tô legal com isso. Foi aquela melhor problema, né? Dela. Mas agora, mas tô legal com isso. Não, depois eu dei muitos presentes melhores. Mas, nossa. Pô, eu dei pra minha namorada de uma vez, dia dos namorados, não lembro, Natal, não sei. Ela foi do Harry Potter, fã pra caralho. Aquele fumo, você não conhece? Sim, coleção completa do Harry Potter pra ela. Ela botou lá assim e não tirou da caixa, porque... Coleção, né? Tal, né? Okay. Tomara, né? Assim espera. Foi por questão de coleção, né? Com certeza, não com trocar, certeza. Não, né? Isso aqui vai valer uma grana daqui a algum tempo. Essa coisa é bem rara. Mas resumindo, ela já confessou pra mim que... Ela não confessou dizendo que não gostou. Ela falou assim... Poderia ter sido algo melhor. Mas eu também não. Agora, tirando cueca e meia. Você não gosta de ganhar? Não, ninguém gosta de ganhar cueca e meia. Não, então tira cueca e meia. Por que eu não gosto de ganhar? Cara, acho que eu não gosto. Geral, eu vou explicar, mas eu vou explicar. Eu não gosto de ganhar roupa. Porque nego tem mania de me dar roupa, eu não sei porquê. Você vai passar por mim na rua, minhas blusas são todas lisas. Não tem marca, não tem desenho, não tem nada. Eu não gosto que tenha informação na minha roupa. Eu não gosto. Mas toda vez que alguém me dá roupa, putz grilo, cara, é uma estampa gigante assim no peito. Você, 50 quarteirões de distância, você tá lendo o que tá escrito na minha camisa. E aí eu não gosto. Por isso, é só por isso. Ah, eu não gosto de ganhar roupa. Escrever, não leia. Eu também não gosto de ganhar roupa, eu gosto de ganhar brinquedo. Não, eu realmente gosto de ganhar brinquedo. Eu não gosto de ganhar de Natal. Meio que é coisa fulano. Cara, acho que nada. Você não gosta de ganhar nada? Não. Tudo é ruim pra você? Não, contrário, pô. Eu não esquento em não gostar de nada mais. Tem uma coisa. O que vier é lucro, é isso que tá dizendo. É, cara. Não, mas tem uma coisa assim, tipo, quando alguém vai te dar um presente, você deve ficar, tipo, tomara que seja alguma coisa. Logo de comer. Porque, pô, beleza. Eu sei, não é que é ruim. Vou passar na carrocinha e vou comprar um churro. Não, cara, não é que é ruim, é que, porra, que vai acabar em 10 minutos. Tu ganhou, porra. Não, cara, tem que fazer que nem eu. Mas é bom ganhar, né? Eu ganhei. Toma aqui uma caixa de bombom, um chocolate. Eu ganhei. Obrigado, gostou dela, mas amanhã acabou o bagulho. Meu sogro viajar. Mas tiver que dividir com alguém. Não, cara, isso não se divide. Não se divide. Presente, cara. Minha namorada me deu uma caixa de alfajor. Foi, eu não lembro de que agora que foi. Mas enfim. Foram só seis, meu irmão. Eu deixei tocar no meu armário, só eu comia. Não deixava nem pra galera ver. Fala o que você não gosta de ganhar. Então, eu acho que eu cheguei igual ao seu amigo, tipo assim, que não gostava de ganhar blusa polo, essas caras, eu não gosto. Hoje em dia, acho que eu, de tanto que eu já ganhei, eu passei a aceitar. Blusa polo, eu não gostava, mas hoje eu gosto porque eu uso pra trabalhar. Pois é, exatamente por isso. Continua, eu passei a aceitar, hoje em dia até gosto de algumas lá, então... Cara, polo, sei lá, se tem umas, é uma merda. Umas duas ou três, que é só por uma situação que eu preciso estar um pouco mais sério e pronto. Acabou. Acho que é quente, acho até quente. Aqui no Rio não dá pra ver. Acho que a única coisa com gola, acho que eu gosto é esse tipo de camisa assim, de futebol, que não me incomoda. Mas camisa aquelas polo social mesmo assim, eu fico muito pescoçudo. Dica maneira, pode me dar uma blusa do Flamengo aí de Natal. É original, né? Ardidas. Ardidas. Ardidas. Ardidas? Ardidas a carteira. Que blusa é essa? Arder a carteira. Pô, tá muito caro, mano. Eu queria comprar desse ano, não dá nada. Vou te dar um DVD do Roberto Carlos. Dá um DVD do Roberto Carlos? Cara, vou te dar um DVD com os melhores momentos do Márcio Araújo. É vinho branco. Vocês me odeiam muito, né, cara? É vinho branco, vou te dar um DVD virgem. A tigela com uva passas também. Não, tigela com uva passas é pra ele, que come igual a pipoca. É verdade. Não, mas é bom. É bom, pô. Você é um cara galera estranho. Galera da uva passa. Você é um cara estranho. Tinha uva passa nessa porra. Comer igual a pipoca não dá. É nojento, cara. Não é mentaliza, cara. Mentaliza agora na tua frente. Eu sempre tô ouvindo, mentaliza. Vamos ver se você tiver botar aqui. Eu tô com vontade até botar leite condensado em cima do meu cara. Vou assistir Rogue One e tal, cara. Vai comprar. Qual o combo você quer? Eu quero o combo do Mega Dice. Tu leva lá a mulherzinha pro cinema, tá? Vamos lanchar, vamos. Te espera lá na cadeira, tu chega com um baldão, ela bota a mão assim, pipoca, né? Aquela coisa melequenta, mole. Ela, acabou em conta, cara. Acabou em conta, tá ligado? Cara, acabou em conta. História agora também de. Agora você falou de encontro com. Com o Vapassa? Com o Vapassa? Você já fez um encontro com o Vapassa? Não, eu não vi os encontros com o Vapassa. Mas eu lembrei de um que deu muito errado. Acho que pra você eu contei. Ah, sim. É? Fui assistir aquele. Colina Escarlate. Aquele filme é muito bom. Que é uma merda. Qual filme? A Colina Escarlate. Ah, sim. Já viu? Não? Mas não, mas não tá perdendo, não. Tá, eu vi o trailer e falei, que coisa de pi. Cara, pior que o trailer me enganou. Crepúsculo me enganou pelo trailer. te juro. Eu vi o primeiro trailer. Eu falei, caralho, porra, vai comer aqui. Você é muito toxo, então. Não, porque não mostrou aquela. Caraca, viagem de menininha, de sei que lá, meu Deus. Não, porra, mostrou o quê? Porrada comendo, o cara voando pelas árvores aí, pô. Eu não te julgo. Eu vi o filme, cara. Assim, eu não te julgo. Sabe por quê? Eu tinha faltado no chá de bebê da minha. Crepúsculo. Não, porra. Eu faltei no chá de bebê de uma amiga minha, ela ficou boladaça. Aí ela foi. Ah! Cláudio não quer me levar pra assistir o último Crepúsculo, você vai ter que me levar então. Assim, eu te desculpa, porra. Tá, né? Só tinha visto o primeiro. Eu falei, porra, parei aqui e não vou ver mais. Aí o que eu fiz? O cara que não aguenta ir pro cinema assistir o último capítulo sem assistir tudo. Caraca. Fiz a maratonei Crepúsculo. Falei, nossa, vou pro cinema pelo menos. Então, cara, né? Podia ir pro cinema e dormir. Cara, não, mas... na hora que a porrada começou a comer, eu falei. Olhei pra ela. Porra, tá. Maneiro, tá maneiro isso aqui, cara. É o anime do Obama assim, ó. É, tipo. Eu falei, porra, os outros quatro filmes são uma merda, mas esse aqui tá. Porrada tá maneiro. Aí chega na hora, é um sonho. Eu falei. Então. Cara, isso é sério. Então, sobre isso aí, eu fui ver esse filme também no cinema com um amigo meu e namorada dele, né? Aí. Já tava errado. Foi de gel. É, mas, enfim. Eu só de vir só primeiro. Aí, porra, eu falei, caralho, que merda. Eu fui de computador, eu já apanhei e fui. Aí, porra, começou a comer lá, a briga, tá, cabeçando arrancada. Ai, cara, e sei lá, mordeu o coração do outro. Aí eu vi que era um. Tudo era, né, uma visão do futuro. É. Cara, que eu falei, caralho, se eu postar essa porra no Facebook, vai ser um spoiler magnífico. Né? Mas eu não fiz isso, não. Eu fiz. Eu ainda marquei a pessoa. Fulano, já fui, fulano. E os melhores 30 minutos de toda a saga Crepúsculo simplesmente não existiram porque foi a porra de um sonho. Eu fiquei muito puto, cara. Sério mesmo. Isso aí, caralho, velho. Não, é não, mas é mais. Mas a porrada. O primeiro trailer do filme me enganou assim. Não, então agora eu vou te perguntar: você que não assistiu Crepúsculo ou comeu uva passa? Caraca, fez um silêncio grande. Cansativo agora. Uva passa. Com arroz. Porque pura. Tá valendo. Porque eu encho a boca de arroz e boto uma uva passa. Aí vai até com a uva passa. Foi uma pergunta de vida ou morte aqui. Bem cruel. Cara, não dá, é um filme muito ruim. Ainda mal lançou agora aquela foda, aquele Fallen. Que é o que? Deve ser uma bosta, né? 2016. Um anjo, não, Fallen. Sei lá, o que é aquilo? Acho que é com anjo. É? Mas deve ser o que vai gostar da menina, que não sei o que lá. Cara, eu já disse pra vocês que eu queria escrever um romance bosta desse aí. Se chamaria Amnésia. E eu fazia vários nomes toscos, assim, tipo Amnésia. Memória Esquecida e Relembrança, sei lá. E aí eu ia pegar... Seria a trilogia Esquecível, a trilogia, né? Pra você ver, esqueci mesmo. Esse é um romance adolescente, bosta desse. E aí no segundo livro eu ia pegar toda a história do primeiro, igual, e ia trocar 3 capítulos. Porque ali é aquela parte que ela esqueceu, é a amnésia. O terceiro... É igual 50 Tons de Cinza. E você não ia saber se... Você tá falando juiz ao nome do filme. É, não é isso aí. Seria igual 50 Tons de Cinza, né? Vou relançar o primeiro livro pela ótica do cara. 50 Tons de Cinza, você deu uma ideia pornô, cara. Pornô pra menininha. Cara, eu não assisti esse 50 Tons de Cinza, cara. É muito ruim, eu fui ver com minha namorada. Pra menina solteira, né? É pornô pra menininha. Cara, esse filme tem uma parada que eu achei muito, muito, é muito escroto, cara. Eu vi esse comportamento, se tu dizer. Tu não que viu, né? Não, eu vi, mas pode dar spoiler. Pode dar spoiler. Na parte que o filme tá acabando, a mulher fala assim, me bata, cara, não vou te bater. Ela fala, me bata, quer que você me bata. É algo assim. É, tipo assim, ela quer que você me bata de verdade. Ele fala assim, usa o seu pior, não para assim, cara, não, você não vai aguentar. Você vai aguentar. Não, quero. Ok. Ele dá ali nela, seu violento, que vai embora. Vai embora. Cara, mas ele dá o quê? Gente... Um soco na cara. Ele pega o papão. Não, faz a piada, não foi, cara? Não. Não, tranquilão, vai lá. Só vem. Hashtag só vem. Aí ele faz aquela cara de tudo bem, dá uma porrada ou duas, e ela. Porra, é essa? Tá achando que eu sou o quê? E vai embora. Isso é 50 Tons de Cinza. É, esse é o final do filme. Não perde tempo. O filme acaba assim, você. Pode resumir o filme? Resume. É assim, a mulher vai lá entrevistar o cara, o cara, porra, acha ela... O cara vai entrevistar a mulher. Não, a mulher vai entrevistar o cara. Aí o cara, tipo assim, pô, a mulher é bonitinha, gostei dela. Porra, vou... Aí ele fica, começa a mandar e-mail pra mulher conversar. Vou pegar os potatinhos aqui. É. Só que o que acontece? O cara é um maluco milionário. Ele tem uma empresa milionária, absurda. E ganha com a mulher no dinheiro. A mulher passeia de avião, particular, helicóptero. Ele pega um carro dela que era tipo fusquinha. Joga aquela porra fora e dá um áudio fodão pra ela. Tipo assim, agora seu carro é esse, toma. Porra. Assim. Faz o Transformer, né? Aí tipo assim, você vem pra minha casa. Aí, ele pega ela de helicóptero, leva pra mansão dele. E faz um contrato pra ela, assim, ó. Você vai me dar. Só que não é simplesmente assim. Você vai... Eu vou te dar tudo que você quiser. Ela é muito... Resumindo, ela é uma prostituta. Só que ela não sabe. Tipo assim, você vai assinar esse contrato, você não pode falar pra ninguém o que a gente vai fazer aqui. Só que é diferente, eu vou te dar umas porradas de vez em quando. Você aceita? Ela, aceita. Aí ela começa, pô, legal tomar essas porradas, maneiro. Aí no final do filme ela não sai essa. Não, vem com tudo, negão. É, muda seu pior, sei lá, o cara, não. Aí o cara fica assim, o cara sabe que, porra, mal... Todo a história, o enredo do filme é baseado na piada da fanha. É, a piada da fanha. A piada da fanha. Então vai. Qual é a piada? O cara, né, chegou num lugar, conheceu uma mulher muito bonita e tal, gostosa, e ele feio, mas ela quis ficar com ele assim mesmo. Só que ela era fanha, né? E aí ele levou pra casa dele, chegou lá, tirou a roupa e tal. Aí ela ficou de quatro, ele deu um tapa na bunda dela e disse, ai, mande mais fone. Aí o cara, pô, mais forte. Aí mexeu mais a mão, pá! Aí ela disse de novo, ai, bande mais forte. Aí ele começou a ficar bolado, né? Pô, mais forte, meu? A bunda já tá marcada. Aí ele respirou fundo, tomou uma distância, pau! Outro tapa. Aí ela tornou a ai, bande mais forte. Aí ele ficou com raiva. Aí tomou a distância, saiu correndo, deu uma voadora. Pau! A mulher se estoporou no chão, caiu toda torta. Mas caiu perto de um papel e de uma caneta. Aí ela escreveu o bilhetinho e entregou pro cara. Ai, bate, mas fode. Que merda, cara. 50 tons de cinza. Pronto. Era melhor ter feito um vídeo sobre piada, então. Pronto, mano. Não precisava disso. Caraca, muito agora bom. Eu quero entender como é que a gente passou de Natal pra 50 tons de cinza. Verdade, quem foi o gênio que chegou aí? A gente falou que uma... Não, gente... Agora não foi, não. Gente... Ah, foi sobre trailers que nos enganaram, né? É, verdade. No Natal a gente tem sempre aquela tia que te engana também, né? Ela bota alguma coisa na comida que ela sabe que você não gosta. Aí você pega, você olha pra aquilo, tá com cara de estar com a barata no negócio, você fala, aqui tem uva passa, né? Aí ela, não, come tranquilo. Na primeira garrafada, você só pega a uva passa. E ela ri, ah, mas nem sentiu o gosto. É só um pouquinho, né? É, mas é gostoso? Se não gosta, não tá reclamando de quê? Eu não tô falando de nada. Eu tô exemplo. Não pode botar. É só um exemplo. E falando em tia, cara. Não, rapidinho, antes que eu esqueça aqui. Alguma tia de vocês no Natal? Já fiz aqui na perguntinha da namoradinha e tal. Ah, isso é piada girando net, mas não sei. Já aconteceu comigo, já algumas vezes. Eu tenho a tia. Eu tenho a tia das namoradinhas e o tio do tio do pavê. Ah, do pavê. Agora eu tô habilitado pra fazer do pavê. Não, era essa a pergunta que eu ia fazer. Quem aqui tem o tiozão do pavê? Do pavê? Agora que eu falo, eu sou o tiozão isso do pavê. Isso que eu falo agora, mas você é tiozão, porque eu sou um rapaz novo ainda. Não, mas oi? Automaticamente, você, soltando essas pernas, automaticamente você vira o tiozão, depende da idade. É, vem o sobrinho de pintor, vem pra ver pavê, tá com a minha. Tiozão do tiozão. Você nunca teve tia da namorada, nem no seu aniversário? Nem, nunca. Ah, e as namoradas? Nunca. Né? Deus. Chamasse, muito obrigado. Não, não, da faculdade, a tia da faculdade. E aí, vai se formar com a. Vai se formar com a. De... Aí. Essa pergunta aí, é maldita. Porra, essa pergunta. Aí, essa pergunta precisa nem de Natal. Cara, rola uma lágrima quando agora imagina. Agora imagina. E o que acontece? A pergunta é feita quando toda a família está em silêncio. É, aí você inocentemente, você se levanta pra pegar um copo d'água. Alguém vai falar, ô fulano! E a faculdade? E a faculdade? Agora. Se estágio. Eu imaginei aí que... Aí você senta, olha pro teto, chora um pouquinho... Eu imaginei que o duelo da tia com o tio. Chega a tia pra você e fala... Ah, vai se formar quando? Aí, o tio, aí ele incorpora o tiozão e responde... Agosto. Agosto, agosto de Deus! Ele dá a risadinha ao garoto e vai embora. Ia ser épico. Tem que usar essa, cara, porque tá... Não, mas graças a Deus, pelo menos, nunca me perguntaram isso, não. É, pior porque... que eu tenho uma tia que, elas, quando ela me vê, ela pergunta. É sempre. Não precisa ser Natal. Ah, mas não, ou da faculdade. Ah, da faculdade. Da faculdade. Da faculdade, assim, como é quando? Dá vontade de o estágio, tá vendo? E você, tá trabalhando? Essa aí é o chamou de... Você cuida da sua vida? É. E você tem vida? Tem cuidado da sua vida? Vou te dar um gato de Natal. Vou te dar um gato de Natal. Mais 7 vidas pra você cuidar aí. Se você, tô ouvindo assim, nunca pergunte pra alguém... Oi, tia, te amo, valeu, hein? Te amo. Forever. Pergunte alguém no sua faculdade, que isso aí é uma pergunta que toca no coração. Toca no coração, cara. Nem dá uma olhadinha. Você já levou aquela menina, você tá iniciando o negócio, aí ela tem sempre um maldito também. Você apresentou ela como a sua amiga. Vem um puto do quinto dos infernos, não, cara. Mas se você... Sua namorada? Não, mas você quer levar tua amiga no Natal na sua casa. Não, é no Natal, mas eu tô falando de alguma outra festa. Cara, pior que... Na última vez. Deixa eu ver se com a minha. Com o pior minha quando é só sua amiga mesmo, amigão e tal, de infância, sei lá. Não, você não vai lá te dá um abraço, alguém vai falar. Ah, sua namorada. Não, olha assim. É, caraca. Cara, minha tia, eu vi que uma outra aí, tia. A gente tá bem. Chega, vem cá, abraça. Quase amarra a criatura na cara. Não vai embora, não vai embora, não. Se for, eu aviso, não vai embora, não. Eu aviso. Se for, leva ele junto, pelo amor de Deus, cara. Não, teve... É, foi quando? Foi recentemente. Eu vim com a minha tia no ônibus. Aí, aquela minha vizinha que eu te falei. Ah. Né? Ela tava no ônibus. Ela veio no ônibus também. Ela veio em pé. Aí eu pedi pra segurar a bolsa dela e tal. Minha tia tava falando comigo. Aí ficou conversando em três, assim, sobre faculdade e tal. Quando saiu do ônibus, ela foi pra casa dela. Minha tia, ela tá afim de você, hein? Eu, oi? Oi? Percebi. Eu falo com essas coisas. Eu tenho faro. Tem faro. A senhora tá solteira há 30 anos. Você não tem faro. Não, tia. Não tem nada a ver não, cara. Minha amiga. Vai ver se não sair, tipo, desenrolo pra... Assim, eu quando era moleque, assim, pra desenrolar alguém, eu era... Morri de vergonha. Agora, pra um amigo meu assim, pô, eu falava com você, ih, eu era um bom dom, ó. Eu era uma menina do uma fona até que eu consegui. Agora, pra mim, ó, igual a Xi. Dia dos namoradinhos, cara. Dia dos namoradinhos. Dia dos namoradinhos. É, eu tô gosto, eu fico feliz quando tenho o tio do cara, eu gosto de casa. Eu acho muito boa. Aí tu chega arrumado lá, porque a família toda tá arrumada pra cear. E aí, vai fazer exame de fezes? Caralho! São aquelas clássicas e ele se amarra e fica rindo. Aí se você responder pra ele, não, de próstata, aí ele né? Você com 20 anos, meu filho, de próstata. É meio complicado, né, amigo? É todo dia. Tá com dor de dente, leva rosa e tudo. Leva rosa e caixa de bombom. Esse foi o nosso papo sobre Natal, sobre Vapassa. Sobre tudo, né? Sobre Natal, Vapassa, 50 tons de cinza, crepúsculos e afins. Experiências traumáticas e... Tias que não tem noção. E... Mas ex-namorados que não gostam de presente. E tudo mais, e tudo que envolve essas coisas. E é importante, acho que dizer, que a gente não falou no início, mas nós temos... Nossos canais de... Não canais, mas nós temos como... Nossas redes sociais. Sigam a gente no Twitter, @podbeatoficial. Você pode também encontrar a gente no nosso blog. Qual é o endereço do blog? podbeat.blogspot.com.br. Em breve um site também. Em breve um site. Temos vai dar uma melhorada. E-mails. Temos e-mails. É o... Podbeat, arroba... Não, Podbeat Podcast. Isso, podbeatpodcast@gmail.com. Você pode mandar sua mensagem lá pra gente, a gente vai ler aqui. Manda sua mensagem pro e-mail, se identifica, né? Porque as pessoas esquecem. Ou comente no blog, ou no Twitter, a gente vai responder você. É possível achar a gente também no iTunes, caso... É, no iTunes, no podcast lá do iOS, dá pra você assinar o nosso podcast lá. Nas outras ferramentas também do Android, você também acha. SoundCloud também. Enfim, isso aí. Estamos espalhados por esse mundo da internet. Só não temos Facebook ainda, mas... Futuramente. Se quiser seguir a gente nas redes sociais também, você pode seguir no Twitter. FM Blois. Cara, não tem Twitter. Eu tenho, mas eu não uso, eu então, esqueci. Seu Facebook. Eu acho que é Jordan Derlane Ferreira. É, se então, não for... Mas ele não posta, então não segue, porque dane, né? Pode me seguir também no Twitter, eu tô lá, @rmbloase. E @Rodrigo_Wayne. Wayne, nós temos... I'm Batman. Valeu, pessoal. É isso aí. Até a semana que Feliz vem. Feliz Natal e ho-ho-ho. Próspero ano novo. Feliz Natal e espero que vocês levem a namoradinha pra festa. É, tenham uma ótima entrada. Tchau, tchau.